Nesse o cachorro lambendo minha costura, para vai chegar no meu cu. Nem seu vagabundo, meu guelo tá duro, envergado parece um tronco entrando no seu rabo. Ai, nem seu puto, boquinha de veludo. Nem seu cachorro lambendo minha costura, para vai chegar no meu cu. Nem seu vagabundo, meu guelo tá duro, envergado parece um tronco entrando no seu rabo. Ai, nem seu puto, boquinha de veludo.